no ar. Mais cultura! Pílulas de extensão, arte, ciência e educação a serviço da comunidade. O som dessa bateria é bem conhecido pelos ogobretanos. Afinal, estamos falando de um bloco que já animou 150 carnavais. O Zé Pereira do Clube dos Locais é o bloco carnavalesco mais antigo de Ouro Preto. E com tanto tempo de estrada, o bloco também reúne um grande acervo marcado por bonecos, figurinos e outros objetos de grande valor histórico e cultural. A fim de promover um tratamento especial para a conservação destes objetos, surgiu em 2014 o projeto Residência do Zé Pereira. Além de contribuir para a preservação do acervo, a iniciativa já realizou diversas ações em homenagem à agremiação. Entre essas atividades estão curta-metragens sobre o Zé Pereira. A professora do Departamento de Museologia e coordenadora do projeto, Gabriela de Lima Gomes, conta um pouco mais sobre a produção do documentário. Agora a gente está numa parte de finalização, nós terminamos a edição e vamos iniciar a finalização, que é a equalização das cores, do som, fazer as passagens ali de uma cena para outra. Estamos preparando para iniciar este momento. Eu não tenho uma data certa, mas tenho uma querência de que até novembro esse documentário, que é uma curta-metragem, esteja já estreado e distribuído aí na cidade de Ouro Preto. O curta-metragem busca trazer um pouco da trajetória do Zé Pereira e registra trechos do cortejo de aniversário de 150 anos do bloco. Além do documentário, o projeto Residência do Zé Pereira também vai realizar outras atividades. A professora Gabriela nos conta quais serão os próximos passos da ação extensionista. As atividades previstas são essas: a realização, a finalização desse documentário, estreia, a organização da sede, para receber visitantes, assim, então é um tratamento expográfico ali na sede, e provavelmente realizaremos uma oficina de bonecos do Zé Pereira. O Residência do Zé Pereira conta com a colaboração de integrantes do bloco, alunos bolsistas da UFOP, artistas de Ouro Preto e algumas instituições museais, como a FIENG, a Casa dos Contos e o SESI Mariana. A iniciativa se dedica a preservar um século e meio de tradição e ainda se torna uma grande oportunidade de integração entre a universidade e a comunidade ouro-bretana. Eu sou Patrícia Consciente, estudante do curso de jornalismo da Universidade Federal de Ouro Preto. Pílulas de Extensão, conhecimento a serviço da comunidade. Este programa é uma parceria entre a Pró-Reitoria de Extensão da UFOP e a Rádio Plural.